sei, naquele dia assim, sei lá. Eu nem sei, os pés estavam sem chão, ninguém pra segurar minha mão. Eu te achei, minha voz emudecida pelas águas salgadas, quando eu percebi ver que eu afundei. Vem pra cima ver o socorro que o Senhor me deu. Segurei sua mão com toda a força e me ergueu. E eu que achava que tava suave, vivendo a milhão, quase batia na vida tão grave. A situação, mó chave e mojão, tudo no mesmo time, vivia sem foco e em vão. Modo off ligado no on, problemático tão prático e estar sempre com a razão, yeah. E hoje assim, vejo que és tudo pra mim. Ao seu lado viver não terá mais um fim. E hoje assim, vejo que és tudo pra mim. Ao seu lado viver não terá mais um fim. Quantas vezes, quantos meses vou ter que esperar? O medo sempre me visita, sem você não dá. Sei que tem livramentos, nem posso imaginar. Chegou o limite, vou pegar, jogar tudo pro ar. No domingo minha mãe se trancou no quarto. Sábado joguei bem longe o porta-retrato. Sexta-feira tava mil, desencapou o fio. Não é meu perfil, me tira do buraco. Caminhe firme, meu filho, apenas mais um pouco. Olhe pra frente e lute, cê tá o meu encontro. No sufoco, quando não tiver pra onde correr, se lembre, o brabo tá sempre aqui com você. Então coragem, que sou eu, aguente firme, Pedro. Cê não tá sozinho, vem ficar de pé sem medo. Feche os olhos e veja o tamanho que eu te vejo. E eu venho sempre que clamar meu nome em segredo. E hoje assim, vejo que és tudo pra mim. Ao seu lado viver não terá mais um fim. E hoje assim, vejo que és tudo pra mim. Ao seu lado viver não terá mais um fim. E hoje assim, vejo que és tudo pra mim. Ao seu lado viver não terá mais um fim. E hoje assim, vejo que és tudo pra mim. Ao seu lado viver não terá mais um fim.